el poder del bajo que aturde. DJ Ángel Saunca, oficial. La quemó. loco. ¿Tú viste ese proyecto? El humo que DJ. Hay un humo. Ángel Saunca. Se quemó. DJ Leonel Caraulio. La que mate. Amores que matan, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum.

Warning, your computer has a virus. Please update. DJ Angel Sanka Oficial. Formatting computer. Vamos a bailar. DJ Ángel Soundcard oficial. Vamos a bailar. Thank you. DJ Ángel Soundcard Oficial. Thank you. fiesta. Pa.

la policía. We'll be right back. Ángel Saúca Oficial. Ese ruido paca, paca, paca, paca. Como foi transar comigo? Fez propaganda da gente agora.